só queremos viver e ser feliz, errando, acertando como um aprendiz. Se eu não errar, aqui não é o meu lugar. Minha mente e meus pensamentos é que é o meu lar. Vida, pura realidade em toda negação. Estranha essência só pode ser acrescentada por reflexão. Mas permanece sempre no domínio do pensamento abstrato, ao juízo afirmativo, negativo, abordado. O que é a vida se não uma passagem muito curta? Se for pensar profundamente a gente surta. Só queremos viver e ser feliz, errando, acertando como um aprendiz. O entendimento em sua categoria de casualidade e consequência de nossa exposição à realidade. Única forma de conhecimento do entendimento puro, derrubando em nossas mentes vários muros. É apenas uma das configurações do princípio da razão, que abrange todo o conhecimento que temos como uma expressão. Em relação à sua origem e seu significado, são pensados pela razão como um abstrato. Só queremos viver e ser feliz, errando ou acertando por um aprendiz. Se eu não errar, aqui não é o meu lugar. Minha mente e meus pensamentos é que é o meu lar. A vida é um mistério à espera de ser revelado. É jogo a ser vencido, é um duelo a ser enfrentado. É a beleza à procura de elogios. É a canção para ser cantada. A realidade sem artifício. Transformar tristezas na alegria desejada. A realização de uma missão para alcançar nossos objetivos. Aquisição de experiências e conhecimentos cumulativos. Não devemos nos apressar em crescer, pois jamais voltaremos a ser criança. Mas o que jamais podemos perder além de tudo é nossa esperança.